irmãos em compaixão. Apresentem seus corpos em adoração. Sacrifício vivo, santo e fiel. Culto que agrada ao nosso Deus, transformando o coração em luz, renovando a mente, firme na cruz. Alegrai-vos na esperança, sede firmes na oração, com amor não fingido, vivemos em união, vencendo o mal com diversos juntos em um só, servindo ao Senhor com fervor, exortando, ministrando com amor, cuidando uns dos outros com fervor, abençoando mesmo ao perseguir, em paz com humildade, vamos seguir. Alegrai-vos na esperança, sede firmes na oração, com amor não fingido, vivemos em união, vencendo o mal com o bem, em Cristo somos um. Amém. Se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Assim em amor vamos viver. Com alegria vamos nos fortalecer. Alegrai-vos na esperança, sede firmes na oração, com amor não fingido, vivemos em união, vencendo o mal com Portuguese worship, aggressive guitar piano, 73 BPM.